Terminal 3112, da presente autoridade direto SAP. Correia 49, a linha ali em pista 20. Mantendo toda zero, quando vem quanto mais. Trau 9970, chame Santo Recife na frequência 126.5, alterna 125.45. 265.45, grau 9970. Federal 9970, 126.5, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, grau 9970. 299, sou eu 01, 1211, sala. 2109, autorizado João Pessoa, Golf 677, Nude 170, sai da Conde 1 no Alfa, pista no 0, pode decolar de primeira curva esquerda, aciona 5452, controle 120, decimal 8. Então ativo, autorizado até o nível 170, para João Pessoa, saída é a Conde 1 no Alfa, via Golf 677. Com as 550 curva à esquerda, o frequência do controle é 1208. Poderia confirmar somente o transponder, por gentileza? Responder 0276. 0276 é o transponder. Pro azul 279. Correto, azul 279, apenas confirmando após decolagem em curva à esquerda. Após a terceira milha ou 2000 pés. Após a terceira milha ou 2000 pés? Sim, o azul 2796. Após quanto azul 2796? Cuidado, quando próximo? Derrou 2199, Juliette, portão 08. Juliette para 08, por 2199. Gente, marca até o uísque, obrigado. Do 9169, acende a identificação, vê se havia chegado a ponto para 4.10, a vista no 095. 3312, controle de Salvador. Quando o número 1, você chama aqui a 040, que está no seu localizador, ele tem uma pequena promoção. 3312, autorizado a mostrar para a gente proa. Autorizado a IRS aqui, você fica no 0, deixa para 2000 pés, registro na 095. Janela 6312, reporte, interceptamos o controle Radiograma 1949, chama seu Recife na frequência 1925-1, alterna 133-1925. Recife 1325, bom dia, 1049. Azul 2783, chame Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0288 Recife, 2783. Recife 304, acione identificação desse avião chegada a bordo para nível 050, ajuste no 095. 3112, já estamos tráfego por 205 milhas, um helicóptero também irá interferir com a aproximação. Fala, meu Mike, Foxtrot Serra, bom dia, informação Golf, pronto, copy. Mike, Foxtrot 78, autorizado, São Gonçalo Amarante, Serra Brava, Serra Golf, via rota do plano, peso louco 190, pós-natal, eu divulgo 390, UCA, transição de par, é a saída. Decolagem pistão 7, primeira curva à esquerda. Aciona 5456, controle 120 decimal 8. Saída PUCA, transição de pau, ok? O My Fox X-Ray, confirme o pátio. É no 18 decimal 5. 2 Mike Fox Trot X-Ray, para acionamento 14, no 18 decimal 95, ajuste no 0,15, confirmando o PB14, bom voo, boa viagem. Vamos 69, que havia para 2 mil pés, autorizar via dessa X-Ray, é com estabilidade. A do 9169, só uma ajuste no 05. Pode confirmar se a pista está seca? Zona 69, salvo tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, uma temperatura que pega um helicóptero no evento, seria só aproximação. Me fala 17, direita 121, decimal 1 no sol. 3312, táxi via Alfa, repórter Santa Juliette, mulher. Alfa, repórter Santa Juliette, na 312. Rádio 9169, complete final IAD Effectuation, né, por Salvador, presente a 1118, decimal 95. Chamada Silvio, 9-1. Sistema 312, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, minha 312. Autorizado por pista 10, vento 090 graus, 12 mais. Repouso 9, ou no 69. Azul 9169, Alfa, é porte antes da Juliette. Alfa, Alfa, repórter São José, ativa 169. Fazer 2796, táxi de Apache, Índia, ponto de espera, pista 10, torre 1-2-2-9-5, ajuste 10, 1-5. Passando do litoral, repasse pela estarica. Lima Bay Teste, Lito Taxi, Papá Romeu, Mike Fox, Mike Fox S.B. Azul 9169, Juliette, portão 01. Juliette 01, 9169. Torre, Salvador, bom dia, Azul 76, pronto. 76, linha decola, pistão no 0, vento 080 graus no 4 nós. Helicóptero, né? Direto aqui de final do procedimento. Ok, gente, 3604, você pode dar essa vida. Pode dar uma golpe, passou a zona, autoriza direto aqui mais. Pode dar o meu golpe e dessa vez autorizar direto destino, rebaixo com a Red Bull. Azul, chama 0 no 5. Paulo Tati, chame na interseção para ingresso na pista o Papá Romeu Max Fox X-Ray. 208 azul 2796. 095, Confins, via ordem do plano, Apesura 21, nível 360, Saidar Bor, Elefa, após Elefa Nitibo, Interceptor OV. Adiciona 5463, controle 1208, após decolagem pistão, 0, primeira curva direita. Confins 360, Arbor, Elefa, Nitibo, Zulu 21, 5463, 1208, curva direita, 1095. Reporte para o controle 095. Estamos pronto. 3604, estabilizado, sinal 10. Então 3604, autorizado com pistão 10, vento 080 graus, 109. Veja com o 10, 3604. Opa. Ajuda 796, contato para a decolagem, suba a via, saída Conde 1 no alto, para nível 170. E a saída com a de nossa, nível 170, vila 7... 0 graus 139, que é legal, 095, reposta no solo, com a forma do hotel, meu Deus. Reposta lá no solo, hotel, meu Deus. Abaixo da decolagem, Papa Romeo Mike Fox X-Ray. Romeo Mike Fox X-Ray, após decolagem, sua meia escrita até 050. Autorizado decolagem, pistão no 7, vento 080 graus, 15 nós. Número 4, no solo 32, direita, no 211 no solo. 211, já, 3304. Foi a vista no 095. Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, reporte Santa Juliette, 304. Gente, no solo, as 32, frequência livre. Aperta meu Mike Fox F-Ray, decolou as 32, 1208, controle, meu voo. 208, bom dia, obrigado. Controle, bom dia. O Papa Romeo Mike Fox X-Ray decolou da 107 e está no perfil da Puka Zipar. Romeo Mike Fox X-Ray, contato radar da decolagem, suba via saída da Puka para nível 390, inicialmente suba a nível 060. Perfeito, estamos subindo restritos ao 0620 no perfil da Pucasipar. 2854, Belião 177 a bordo. Bom, 095, táxi em frente, via parte, Índia, ponto de espera, torno no noite de cima 95, ajuste no 095. Índia, 395, 095, bom dia. Informação hotel, aguarde copa, é Manati, tá filmando? Oi, bom dia, 1095, pode ser a próxima. Salve, Mike, pode. X-Way, preparação curva à direita para 080, livre ascensão para nível 390. Ciente, vetor direita 080, livre ascensão 390, Mike Fox X-Way. Mike Fox X-Way, informa o tráfego 1 hora, correção 11 horas, 12 milhas, cruzando nível 080, em ascensão para nível 170, mal passando 72. Ciente do tráfego na ascensão nível 390, e estamos em condições totalmente visuais, grato. Hotel Jet Serra, ponto 4. Hotel Jet Serra, Grupo Zulu, Manati, DCT 1 no meu pés, corredor Axé, decola pista no 7, na curva direita, acena 0116, controle 120, decima 8, torre 118, decima 95. Parte 4, paracionamento, torre, ajuste ao timbre no 095. Estão 3179, ponto cópia. Estão 3179, para Guarulhos, Upsilon 90, Albaté, Rio 320. Saída da El, Leda, Motiva. Decola pista no 0, primeira curva direita. Aciona 5471 no controle no 20 decimal 8. Vento 0, 90 graus, 1, 4, 9. Livre, 90, 3, 8, 5, 9. Asfalto 73, chame o Centro Recife na frequência 126.5, alterna 126.45. 126.85, 12545. Bom dia, obrigado. Zero, nove, zero, graus, 4-2. Do Sol 940, direita 1, 2, 1, decimal 1 do Sol. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, contra o Salvador. Palmares, é presente autoridade direto de destino, mantém sob condições visuais, ajuste no 015, reporte visual com a fase posto. Autorizado 015, reportará a final visual com o de pouso de uma forma mais. Ele chamado azul 27 na linha. O que você falou? Azul 27 na linha, 28 coordenado 090. Você na linha, aguarde. Alfa 359, Juliette, portão 05. Juliette 05. Júlio de Serra, autorizado ingresso, pista 17, Porte Nelly, pronto para decolagem. Para onde? Para o 095? 1095, chama 726 na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, pô. Autorizado nível final 190. Autorizado nível 190, aqui da 7.0. Fala no hotel direto de serra. Autorizado decolagem, pistão no 7, vento 070 graus, 9.9. Lima, Papa Mike, cheque para fora. Papa Mike, recebeu o cheque para fora. Lima, Papa Mike, confirme se visual com a raposa. A visual, a gente vai precisar da final de uma Papa Mike. Lima, Papa Mike, para passar ali. Você está servindo, tá bom? Romeu, até a Serra, decundo Alves 46, 1208, controle, não vou. 1208, grato, projeto Serra. Papa Romeu, até o Juliette Sierra. Ajuste 10 no 5, manter a 1000 pés, a parte 20 milhas de instalador da presente autoridade direto de destino. Autoridade do CT, apontará 20 milhas, 1015, até o Juliette Sierra. Sete 8 milhas da posição onde o serviço está encerrado, chame controle de ideias na frequência 120 decimal 3. 203, 2796. Chame controle de Aracaju na frequência 120 decimal 3. 203, 2796, vai chamar o controle Aracaju. atmosfera, lá de Costa. Lima, Papa Mike, controle Salvador. Papa Lima, Papa Mike, outro SE, correção, mantenha a nível literal, rebote 3-0, farol da barra, ajuste no 0-5. Mike, cheque de responda, né, nesse momento. Saída da El, Leda Mótima. Decola puxando 0, primeira curva direita. Aciona 5506, controle 120, decimal 8. Apenas confirmou o nível 340, ok? 340, ok. Correto, 4.1170. Em coordenação aqui com o solo, reposte táxi. Gol 2196, formação hotel confere, Porto Seguro, Papa Zulu 44, nível de voo 360, saída da El, Leda, pós seguro, decola pista 1-0, primeira curva à direita, aciona 5-5-1-5, controle 120, decimal 8. Autorizado a nível 360, primeira aerovia Peugeot 44, circulando a pista 1-0 com curva à direita na saída Leda, Porto Seguro, 5-5-1-5. No transponder, 120, decimal 8, é o voo 219. É fácil contra o voo 219, né? Completará o voo 219. 3112, formação hotel, ponto cópia. Chamei 3112, Recife, Upzulu 197, nível de voo 350. Saída Pucca, transição Caju, decola pista 10, primeira curva à esquerda. Acionamento 5513, controle 120, decimal 8. Aerovia Epezulu 17. Costa Fora Xavier 312. Jutan 3304, Brasília 380, portão 7. Jutan 379, 225, BOV, 3 horas de distância, o Galeão alternado. Jutan 379, táxi de Apache, Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 0 no 6. 16, de táxi, Apache, ponto de espera, 198, 95. 3304, Brasília, formação hotel, Guarulhos, para cópia. Autorizado Brasil. Brasília 360, via 3197, decola 10, com curva direita, arbor elétrica 208, confirmando o transporte 551. Firme. Solo azul 9170, posição 1570. Confirme. Azul 9170, posição 1570. Exato, decolar, 5-0, vento 070 graus, 089.